ar, pra que todo mundo ouça. Cerebral padrão é submissão que aborta a missão. Induzem a desvalorização do ancestral. Dominam o ser assassinando sua cultura. Anulam a essência espiritual. A globalização amansa a criatura. É necessário manter-se a risco. Ser bicho solto, correr o risco. A vida é uma só, é prazeroso senti-la. Acredite, necessário e confia. Vasto, enigmático, abstrato, traiçoeiro e casto. Nada foi por acaso, hoje entendo e sei. Eterno seja todos os lugares por onde passei. Bem-vindo a mundo sem lei, onde o fraco é matéria-prima. Não se renda à sina, onde o medo contamina. A menina dos meus olhos se cansou de chorar. É um elo que se fortalece e para pelo ar. Faço o que posso pra transmitir a paz que sinto. Procure o que há de bom, por pior que seja o recinto. Abandone os atos nocivos, sinta a paz que traz. Antes de querer seja relevante o que se faz. Seja como for, mas seja com amor. Sinta a vida, a harmonia e a luz do Criador. Não aceite estar no mundo simplesmente de passagem. Faça sua história da melhor forma e sem libertinagem. Sem discriminação de cultura, estilo ou raça. Somos semelhantes e pertencemos à mesma casta. Sozinho ninguém consegue, unidos vamos adiante. Estamos junto e misturado, mas que estou distante. Para resistir, fé pra não se reprimir. Vestindo a maquinada na caminhada, vou seguir. A fusão vai permitir, a cultura vai fluir. Maracatu com hip hop pra todo mundo curtir. Uruku para atingir, guiada pra reagir. Peço saúde pro maluco. Já tem caboclo de lança dançando no canal.